1406, chame agora o centro Recife, em 12545, alterno 2085. Ok, Recife 2545, 2085, obrigado, boa noite. Agora, Zulu Alfa 57 Miles, Nordeste Salvador, serviço está terminado. E agora controlará a Cajun 203 Bom. Puxa, seu nome pode para o táxi, 353 no céu. 353-17, 30 táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, dando zero, chame torre, 1 no 8 decimal 6, que negar no 0 no 5. No 7, policial em área e decolar no 0, uma centena e meia dúzia, 953 no 7. Direcionar é forte para o contato. Controle 19-8, graças, tenha uma boa noite. Controle Salvador Boa, trip 5397, decolada na Pomo, na sua escuta. 5397, contato na DAS, sobre a 380, mantendo o perfil da firma. Mantendo o perfil 3537. Eu 317, está restrito nível 300, privado para seguir este aeroporto. 300. 00, autorizado o eixo da aerovia. Leva a proa de trova então, 353, 17. Baixa proa de trova. Solo, boa noite, chegou na 8, 9,6. Preciso, onde está a minha? 350 para João Pessoa. Tem essa informação de alta? Sim. Número 896 para João Pessoa, autorizado nível de voo 370, decola da 10 após curva à esquerda, saída Puca, pensa o Aracaju, onde interceptará o Pesco 58 e voará conforme a rota do plano. Controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 54, 1 no 5. 370 João Pessoa. Puca, Aracaju, conforme o plano, 198. A controle 5495, transponda, torre 286. 96, saída Puca, transição Aracaju, onde interceptará o Pesco 58. Gente, Puca, Aracaju, por 58. Voo no 896, o atendimento correto, é posto pronto para posicionamento. Câmara pronta. Plano 994, utilizado o táxi, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 1 no 8, decimal 6, que negar 10 no 5. Índia Alfa, por ponto de 6, com 1 no 5, no 2 de volta. autorizado a alinhar e decolar o vento sul com 891994. Alinhar e decolar, ok. Sete, vai passar o nível 160, chama agora centro Recife. Pegando 245 até 2025, por favor. O 994 decolou aos 20, controle em 198, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Controle rumo 994, boa noite. Hoje gol 994, corta a fada na decolagem, suba para o nível 350, sai da PUCA, transição cara. 350, PUCA, Aracaju, gol 994. 896, puxa sinal 6, tá no 5. Puxa sinal e resposta para o táxi, Gol no 896. Camarada. Adianta 3520, voe na proa de Itaco para a chegada a Mário, desça para o nível 08. Voo 994, chame agora centro Recife, 12545 até 2085, por favor. Essas operação, voe 080 de proa para interceptar o curso do localizador. Desça para 5 mil pés, ajuste na 095.